igreja, povo de Deus. Vendo que estavas comigo, quero. Pois então, aí também lá no interior também tem muito ouvinte. Se aqui nas cidades tem muito ouvinte, no interior é aí que o povo mesmo ouve o nosso programa. É muito eu fico muito feliz quando alguém fala: ah, eu assisti seu programa, dá um alô. Pena que a gente não pode falar em todo mundo, todo dia, mas de vez em quando a gente vai falando em alguém. Mas sintam-se amados por todos nós aqui que fazemos esse programa. E também peço a vocês que rezem por a gente, para que dê tudo certo, que a correria é tão grande, mas a gente sempre tira esse momento especial para a gente se comunicar com vocês. Nós daqui e você daí. É muito gratificante para nós. Eu tenho, graças a Deus, sou feliz nesse momento, porque eu gosto de sou uma pessoa que gosta muito de comunicar, fazer amizade. E isso é bom para mim. Transmitir o amor para vocês e receber o amor de vocês. Então, um abraço. Aí eu vou terminar com a oração da Romaria. Gente, já está, cada dia que passa, mais dia vai ficando mais perto da Romaria. Vamos rezar para que dê tudo certo. Porque as opiniões, vem opinião de um jeito, aí o povo acha dificuldade, que sempre tem mesmo essas dificuldades, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Então, vamos rezar para que o Senhor Jesus venha abençoar esse momento na nossa cidade, para que dê tudo certo. Nas outras cidades não deu certo, porque aqui não dá. Vai dar sim, em nome de Jesus vai dar. E dificuldade sempre tem, mas Deus vai fluir nesse momento. Então, eu quero terminar com a oração, né, da Romaria, e ofereço para todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e nas mais pequeninas das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para que cuidamos da vida e da beleza, inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Favoreça, Senhor, a Igreja do Paulistano e do Piauí, ao realizar sua 14ª Romaria da Terra e da Água, num grito profético, frente aos enormes desafios que a presença de grandes projetos econômicos, da seca que assola a região semiárida, das juventudes ameaçadas pela globalização e da vivência urbana que amedronta e exclui milhares de vidas na busca de uma cidade sustentável. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeamos a beleza e não a poluição, nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, contemplar com o encanto e reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho, para que nossa luz infinita. Obrigado, Senhor, porque estás conosco todos os dias. Sustenta-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, pela terra, a água e o bem viver, na prática do amor e da paz. Amém. Esta oração é para você, meu ouvinte, que estava nos ouvindo em sintonia com esse programa, com a Rádio Ingazeira. E até o próximo encontro, assim o Senhor nos permitir. Defender a natureza e os direitos dos pobres, para que todos tenham vida, Jesus Cristo é quem convida a você e a todos nós. Mãe Senhora dos humildes, intercedei por nós, ó Virgem, nesse nosso caminhar. Ilumina nossa estrada por essa longa jornada que devemos enfrentar. Dai-nos força e harmonia, coragem e sabedoria pros direitos conquistar. A natureza equilibrada e cultura preservada, o bem viver triunfará. A natureza equilibrada e cultura preservada, o bem viver triunfará. Defender a natureza e os direitos dos pobres, para que todos tenham vida, Jesus Cristo é quem convida a você e a todos nós. Defender a natureza e os direitos dos pobres, para que todos tenham vida, Jesus Cristo é quem convida a você e a todos nós. Jesus Cristo é quem convida a você e a todos nós. Jesus Cristo é quem convida a você e a todos nós. A partir de agora, você ouve o programa Sua Vida, Seu Destino. Na apresentação, os missionários, médiuns, espíritas, videntes, naturalistas e terapeutas espirituais, Mestre Jacó e missionária Maria Bárbara Aparecida. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Hoje é mais um